Olá, muito bom dia. Estamos à conversa com Mário Brito, presidente do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. O Oliveira que tem então uma novidade, agora um novo treinador. Que contrato é que se trata e quem é então o novo treinador do Oliveira? Bom dia a todos. De facto, o Oliveira é para a época que se vai iniciar. Vai ter como treinador principal, mais conhecido por todos, é Marreco. É um ex-jogador de futebol profissional que jogou na Académica e jogou no Tondela. Consideramos que é uma pessoa experiente e conhecedora de balneários. Também é um jovem que quer aparecer como treinador. O Oliveira continua a apostar em treinadores jovens que queiram aparecer. E foi com essa filosofia que nós decidimos então optar por este treinador. Não escondemos, e não é segredo para ninguém, que o Miguel Valença foi convidado para renovar, que inicialmente aceitou. Entretanto, outras opções lhe surgiram e ele decidiu declinar depois o convite que lhe foi feito e, portanto, tomámos ontem a decisão de contratar e de pedir os préstimos do Dr. José Marreco para ser o futuro treinador do Oliveira. E esta aposta em treinadores jovens, também ele que acabou não há muito tempo de deixar de exercer como atleta, é por isso mesmo, pelo facto de estarem fresquinhos, assim podemos dizer, de passarem do campo de jogar para o outro lado de treinador? Será também, de facto, uma experiência nova para ele. É a primeira vez que está como treinador de uma equipe sénior. Ele estava, na época passada, como treinador de formação na Académica de Coimbra. E portanto é um treinador ambicioso, com vontade também de querer vencer. É o primeiro passo que também dá na carreira como treinador principal numa equipe sénior. Tem sido essa a filosofia do clube nos últimos anos, apostar em treinadores jovens que também queiram dar esse primeiro passo. Obviamente que todos sabemos que as dificuldades são acrescidas, porque também para o ano vamos ter maiores dificuldades em termos financeiros, mas tentaremos fazer uma equipa minimamente competitiva para poder assegurar a manutenção, que esse é o nosso objetivo. E agora que fala então na próxima época, já há data para o início da época ou pré-época? Não há uma data fixa. Comenta-se nos bastidores do futebol de que os campeonatos poderão começar em meados de setembro. Não é ainda seguro, mas aquilo que se está a perspectivar é que seja para essa altura do ano. E como é que o Futebol Clube de Oliveira do Hospital tem lidado com esta interrupção no desporto? Acha que vai ser difícil este retomar, uma vez que as quebras no desporto são muito visíveis, nos jogadores principalmente? Obviamente que as dificuldades serão acrescidas, principalmente as dificuldades financeiras. Essas serão maiores, porque toda a gente sabe as dificuldades financeiras que o país atravessa, portanto os apoios vão ser menores. Em termos do futebol em si, dos jogadores, acredito que depois entrarão numa fase normal e tudo correrá dentro da normalidade, esperemos nós. Agora, também toda a gente fala que poderá haver uma segunda pandemia, mas não vamos pensar no pior. E nestes meses de interrupção, como é que os jogadores têm lidado e como é que o Oliveira tem feito? Tem treinado em casa? Tem treinado já no campo? Como é que tem acontecido? Nesta fase não desconhecemos se os jogadores têm treinado ou não, com sucesso. Obviamente que na fase em que terminou o campeonato eles tiveram um trabalho específico para fazer e desenvolver durante esse período, porque não se sabia se o campeonato iria continuar ou não. A partir do momento em que foi decretado o encerramento do campeonato, digamos que cada um ficou por sua conta, uma vez que nós também não saberíamos quem seriam os jogadores que iriam continuar no Oliveira ou não, e portanto não continuámos a fazer esse acompanhamento a partir de meados de abril, mais ou menos.